Boa noite, Zan 3894, transfere cruza 185 para 150, perfil da Mari. 3894, aciona identificação, autorizado chegar na Mari e desça para nível 050. 050, autoriza voar Duna. Mantém o perfil da chegada. Gente. Jet 7720, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, chame a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste 10 no 2, uma boa noite. Índia Alfa 183612, obrigado, boa noite, até a próxima. Tom Romeu, Papa Batango, prossiga. Papa Romeu, Papa Patango, porto para ingressar no 97, está livre o táxi, porto para ingressar no 97. Vai então no 403, no solo aos 48, confirmando o pátio 3. O Baitão no 403 vai liberar a próxima esquerda na Taxway Lima, vai manter a posição na mesma e vai chamar o solo no 21 decimal 9 para prosseguir o táxi, boa noite. Salvador, boa noite, web 6720, ponte espera pronto. Solo 403, táxi de Alfa, quilo, pátio 3. O Abaitão no 403, aguarde para ingresso no pátio 1. Ativo, pronto. Gente, web 6720, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1970 graus com 07 nós. O ajuste é no 012. 1012, alinha e decola 6720. Ei, stand by. Meu corpo. Na Lima, aguardando para cruzar o pátio principal para o pátio 3. O Abaeté, 1403, táxi livre via pátio 1 até o pátio 3. Tem previsão para o gol 956? 956, correndo com a equipe de solo. A aeronave da companhia agora realizando pushback no gate 3. O 956 está autorizado a iniciar após o táxi do tráfego da companhia. Ciente, vai coordenar e se mandar para o táxi, 956. Pushback acionamento, trip 5495. Trip 5495, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Estaremos estabilizando no localizador 3894. Now we are at Quebec position. Standing by for. Clear to cross on the way 17 and taxi to way 15. Fox off X ray, good day. Roger, good. Gente, o Papa Romeu, Papa Patango, a livre táxi, é porta para ingresso, não, no 7. Táxi, voo no 399, 136 a bordo, 4 horas e 10 minutos de autonomia, alternando Curitiba. 1399, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chame a torre 1 no 8, decimal 3, ajuste 10 no 2, uma boa noite. Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 102, decimal 3, 2. Boa noite. Estacionado no passe 3, vai estar no 403. Change no 403, boa noite. Na 720 decolado ao 52, chama agora o controle em 119, decimal 35. Tenha um bom voo, boa noite. Boa noite, senhor. 1935, 6720. Salvador, boa noite. Igual no 399, quando espera no 0 tom. Igual no 399, autorizado a alinhar e manter, puxando no 0. Ali, mantenha no 0, igual no 399. São 8002 para o Galeão, nível 360 autorizado, Vipers 1-4, decola da pista no 0, curva direita, saída da EL, transição Bless, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, aciona 5405, são 8002. Galeão 360, Vipers 1-4, decola da 10, curva na direita, da EL, Bless. 7935-783-5405 no transponder, até 8002. São 8002, correto, chame pronto para o inspecionamento. Uma conferida aqui, senhor. Controle o caçador 08. Consiga o caçador 08? Está de retorno ao aeródromo, está na lateral aqui do Pituaçu, a prova de Itapuã. Aguarde para o feedback. O 3545 acionado, 68 POB, 4 horas e 40, alterna ponto seguro para o táxi. Consigo? É, confirmando a aerovia autorizada foi Upper Zulu 14, 1-4. Ah, tá, o Upper Zulu 1-4, né? Isso, 1-4. Para início táxi. Paulo, Papa Romeu, Papa Patango. Tem condições de continuar o táxi com segurança, mantendo separação do tráfego da trip em 12 horas? Ah, sim. Gente, prossiga o táxi até o Pat 3, Papa Patango. Papa 3545, vai guardar o táxi do helicóptero e prossegue via Lima Lima e chama a torre 1183 no táxi Lima, 3545. Ok, via Lima, chamar a torre 1183 na Lima, o 3545. A 208, chame torre 118, decimal 30. Aldo Pátio, entra a primeira direita. Afirmativo, vai contornar o pátio e quando estiver no através do gate 62 já vai ficar visual com o tráfego, com o pátio de aviação geral. Controle autoriza Bless pro 6720. 12 na direita. Gente, você espera no Tapão, o caçador 0. Cara, eu tenho a Juliette aqui à minha frente. Qual é o procedimento? Afirmativo, prossegue via Juliette, é o pátio que vai estar à sua direita. Para o táxi, voo 956, autonomia de 3 horas, alterna Fortaleza, POB 1976. 1856, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista no 0, chame a torre 118, decimal 3, ajuste no 0, no 2, uma boa noite. Autorizado, táxi Índia Alfa, próximo ponto de espera da no 0, torre 183, boa noite, 56, boa noite, bom trabalho. Estimado para o voo 764. Nível 360. 360, voo no 399. 320. Afirmativa, a próxima 35 aguarda para o táxi, o caçador 08. Tenente 08, reporte final da 35. 08. Torre de Salvador, da 3894, passou externo, baixado travado, estabilizado no LS X-Ray. 3894, boa noite, tráfego avistado, pistão no zero, todo utilizável, ajuste no zero, no dois. Informa o tráfego, helicóptero, vai fazer pouso para aerado, cabeceira 35. Ajuste no zero, no dois, 170 graus, 89, checo trem, autorizado pouso. Baixou e travou, autorizado pouso na 10, TAM 3894. O caçador 08, o senhor está prosseguindo, peixe da 10. Curve à direita, dá presente. Mantenha a linha do litoral e aproxime pelo litoral para a cabeceira 35, caçador 08. Gente, 08. Próximo da Quebec, o Trip 54, 15. O Trip mantém a Quebec, aguarda instruções. Tendo aguardando, 545. Torre Salvador, boa noite, boa noite, 56, no ponto de espera da 10, pronto. 56, boa, após o pouso, tráfego final no zero, ali mantém. Após, ali mantém, boa noite, 56. 208, dá presente, pouso pairado, cabeceira 35, ajuste no zero, 12, 170 graus, 89. 708. Papatango, confirme o corte? De Papatango, Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar, prossiga. Mike Foxtrot Oscar, prossiga. Para táxi do pátio 3 para o hangar da Baetem, frente ao pátio 5. Mike Foxtrot Oscar, livre táxi, aguarde para ingresso no pátio 1. Ok, será sair. Dado prosseguir até o pátio do Traera presente. 08. 54 no 5, modifica sua saída para Dael, transição coral. Dael coral, graças. Trip após a já passou o helicóptero, autorizado, ingresso 17, reporte alinhado e pronto, trip. Mudar de conta do solo. Para o táxi do voo 1764, 4 horas e 4, Campinas, com 73 a bordo. 1764, táxi livre via Juliette Alfa. Próximo ao ponto de espera da 10, torre 18, decimal 3, ajuste 10, 12, uma boa noite. Juliette Alfa no ponto de espera 118, decimal 3, o voo 1764. Solo de Salvador, boa noite, 3894, Librana, sua escuta. 3894, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. Autorizado via Alfa, vai manter a chance da Juliette, 3894. O Mike Foxtrot Oscar vai dar passagem a tráfego da Gol no táxi, após prossegue táxi via Pátio 1 no Lima e Mike, chame na Quebec para o cruzamento. Mike Fox Oscar. Sim, após a passagem do Gol, conseguiu vai chamar na Quebec para o cruzamento. Muito obrigado. Bem. Do Gol na 601, frente da Alfa, cópia Galeão 360. 360, Galeão será coordenado, Gol no 601. É, 380 aceita também, o Gol no 601. 380, ciente, será coordenado. Gol no 602, identifique autorizado a chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajustado 1.012. É, entendemos, 2.000? 2.000? Afirmativo, é o número 1 na aproximação. Oh, beleza, então tá bom. É, o senhor autoriza a receita nossa? Se é critério, vou no 602, informe aí no localizador da ILS da 10. Muito obrigado. Trip ciente, aguarde para a decolagem da 17.012, no ajuste. Obrigado. 856, decolado 02, controle, 1935 a viagem. 1935, bom trabalho. Guardião 03. Guardião passou para outra base. Confirme intenções agora, Guardião 03. O Guardião 03 passou para outra barra, você tem direção da chefe. Prossegue para a pouso em Salvador, confirme. 764, vai aproximando do ponto de 010. 764, ingresso e decola no 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Alinhar e decolar da pista 10, voo no 764. À direita, na saída da EL, transição BLESS. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 3. Aciona 5414, gol no 601. 380, Galinhão, Zulu 14, pista 10, à direita, após na EL BLESS. 1935, controle de saída. 5414, transponder. Gol no 601. Gol no 601, correto, chantão para posicionamento. Sun 3897 to Guarulhos, cleared at level 340 via upper whiskey 50. Departure runway 10 after takeoff. Right turn to dial departure and GNR transition. Salvador departure control 119.35 tower 118.3 squawk 5417 3897. Correct report ready for start up and push back. Oscar de Lise, cruza 17, frequência livre na Baité. Valeu, senhor também. Qual o transponder que está acionado? Está acionado o 5404, senhor. Sente decolado ao 062, estima controle, 1935 para a viagem. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Valeu. Salvador, muito boa noite, o gol 1764, cruzando 13 UPS, 030. Bruno 764, boa noite, contato radar na decolagem, saída gol e suba nível 360. 360, sim. O gol no 856, após Jamo, está autorizado pelo centro direto Recife. Chama agora o mesmo na frequência 126.85 e alterna 12545. 126-85-2545, pro gol 1856. Avião 03, estabilizou o aeródromo. Afirmativo. Informo que vai decolar agora um Alfa Tango 72 da Trip da pista 17. Chame a torre na frequência 118.30, Guardião 03. Sente do Trip, torre 1023. Torre Salvador, Guardião 03. Radião, direita, 17, reporte final. Circuito pela direita, reportada na final da 17, Guardião 03. Trip decolado 09, controle 1935, foi viagem. 1935, boa noite, obrigado. Controle Salvador, Trip 5425, decolado no perfil da El Coral. Afirmativo. O Guardião 02 ou 03? 03. Ele nos informou para fazer a saída da El Coral agora? Apesar direto do Coral, Trip 5415, saída Coral. Ok, direto Coral 5415. Gol no 764, após Eval, o centro autoriza direto a Pino. Eval a Pino, obrigado senhor. Guardião 03 na base 17, trem baixado e travado. 03 autorizado no 7, vento sul das 9, 1012 no ajuste. Reportará no solo controlado, Guardião 03. No 601, pushback, acionamento, gate side. No 601, coordenando com a equipe de solo, tráfego da Gol, confirmando tráfego da TAM, está através do 11, prestes a iniciar táxi. E após a passagem do mesmo, inicia e chama táxi. Chegou no 601. Sente, no 601, após passagem do TAM na 11, autorizado para o pushback e chama táxi. No 18.30. Até daqui a pouco. .002, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, turno 18, decimal 3, ajuste 10, 12, uma boa noite. 12, livre táxi, até o ponto de espera lá, 18-3, boa noite, 8002. Dia 03, solo aos 1-3, backtrack, reporte está livre. Salvador, boa noite. Gol 1602 está a 1.5 milhas do Índia Serra. 602, boa, tráfego no avistado, continua a aproximação. Reporte externo, está travado, ajuste no 0, no 2, pista no 0, operando em toda extensão. Obrigado, Sérgio. Já estamos com o trem baixo travado. Sim, já visto o campo? Ainda, tem uma nuvezinha aqui, daqui a pouco. Valeu. Gente, boa. Sim, 4304. Está mantendo qual altitude? Mantém condições visuais 4304, ajuste em Salvador 1012, informe. Você está ingressando pelo setor norte, né? Informe ingressando no corredor interrogado. Passa 1800 para 1-0, chegada Mari. 3603, boa noite, retifique. Chegada Mari, desça para o número 050. 050 para 3603. 2897, clear to push back and start, the back for taxi. Push back and start, approve, the car is the taxi, 2897.